Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Para começar essa bateria! Para começar no Chama Terra! Olha só! Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que elas são iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. A carroça. Não sei como explicar. Quando ela descobriu que elas são iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, não sei como explicar. Quando ela descobriu que elas são iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal. Aí, dona de mamão maravilhosa, chegando junto com a gente. Hoje, pra curtir, a massa luxuosa. Hoje, aqui na Arena da Praia, o aquecimento do Bloco Ilha. Chega junto! Carroça da Saudade. Fala, Nogueira. Toda novela tem seu final. Papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. Aí o nosso fã clube, nossa equipe já chegando junto com a gente. E a comitiva Carroça é Festa aí, rompendo fronteiras. Um abraço! Nosso empresário rei, o homem da estância, lá de Jubim. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço do Josias. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo igual. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. E aí, gato? E aí, Ruana? Vamos lá! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, carroça. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá. E nosso parceiro Irã da Rabeta. Comigo é. Juntamente com o Janderson. Aí com a gente, só de boa. Já curtindo, obrigado. Alô, Anderson! Assim, meu parceiro Anderson. O lado da Davi, saudade, hein, Anderson? Você quer ser um abraço pra você, meu irmão. Bora, Bia! Mas assim. Alô, Bia! Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Edson. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Vamos lá, filho. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. pau na máquina. Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. Comitiva lá de Mangueiras. E hoje, vamos sendo representada aí pela nossa amiga Bia. Tá aí com a gente, alô Bia. Um abraço pra você. Tá por aqui, dando aqui passeio de luz. E também meu grande parceiro Mau Mau. Alô Mau Mau. Lúcio CDs. Banana. Vai. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você Roça da Saudade. O que acontecer? Vira, vira, vira. Vamos virar a situação entre você e eu. É verão, é verão. Quero você, meu amor. Domingo da Viúva. E também, galera, fala comigo em cima aí do Marabá. O André e a Josi. Alô, André. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando em mim. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre bora, vou te amar. E aí, professora? Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Carroça da Saudade. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Parceiro Lucas da GDP. Lá de Sony. E também o grande parceiro Raul Vasconcelos. E a família Gente Boa. Que chama a terra aí com a gente. Já por aqui. Vamos lá. Só pega. Quero você, meu amor. Sempre sonhando, delirando em mim. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando em mim. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Nosso amigo Irã de Lúcio. Um abraço pra você, Irã. Eu quero um abraço pro Naldinho, o Marcelo, a Zelda. Prestigiando hoje a nossa Luciana. Obrigado. E aí, São Mateus. O meu amor. Uou. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. dela, a menina da janela. Fica parceiro Lúcio, olhar. Já gravando tudo aí, Lúcio. Vamos lá. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. DJ Josinha. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. What? Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Parceiro Barbudo. E também a nossa amiga Alê. Alê Marajó. Alô, Nanda. Hoje sem álcool, né, Nanda? Para Sandrinha. Oh. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E aí? O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. Vamos apagar a vela. É mais um ano de progresso e amor pela natureza que Deus abençoou. Parceiro Jorge Nogueira aí com a gente, hein, Jorge? Um abraço pra você. Olha aí! Contemplar a beleza do mar e pleno luar. Parceiro Edivan e também a Cláudia, o Eberson e a Uriene, equipe Rive de Condessa, a mochila do passeando. Vamos lá! Encantaram para na praça manga, cães barata e alegria. Dança calypso e carimbó, é o nosso som. Salva a terra, precisa do mar. Vai das nossas agrovilas curtindo hoje aqui. Olha só quem chega aí. Mata do Bacuriza, Lagoa Boa, Mussara, Praia dos Pescadores, com deixa de fim, passagem grande, Deus ajude, vai acabar o Mangueiras. Vai Rua de São Marcos, Mariquara, Boa Vista, Mangaba, Rosário, Mande Deus, Chiquita, Caldeirão, Pingo d'Águas, Terras do Carroça da Saudade. O pôr do sol, da escadaria, que maravilha. O arco-íris no verão. Uma água aí, Pantera. Encantar o Pará na Praça Magalhães Barata. Que alegria. Dança calypso e carimbó. É o nome. Para chefe! Salva a terra. Precisa do mar. Lúcio CDs. Parceiro Marcos Pintor aí com a gente, hein, Marcos? Um abraço pra você. Já por aqui. Bora, boneco, sai que é sua. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Especial, mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo felicidades, é de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Bora, Bia, bora, Bia. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Já! Carinhoso, todo só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem, que a família dela não se envolva um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Vai! Aí, troca o bichinho aí do Depósito do Désio. Já com a gente, obrigado. O abraço dos Josias. Alô, Désio! Vai! A carroça. Nosso empresário de Chubime. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Eu só quero amar, dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Porque te amo, nem que eu te quero. O meu amor é você. Carroça da Saudade. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho do... Ei, o parceiro Bob! Já curtindo a nossa carroça aí, Bob! Um abraço pra você, meu irmão! Quero amar, tá por aqui! Nas só de boa, só de boa! Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Porque te amo, bem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Só quero amar, junto eu quero estar nas noites de luar. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. Bora, gente, é nossa sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai até a cidade de Primavera, fazendo o festival de verão lá em Primavera. Eu te quero, vai ser uma loucura, meu irmão. O meu amor é você. E aí, São Mateus! O maior aniversário de todos os tempos. Todos os tempos está chegando. Está chegando. Sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais na Via Show. Aniversário do considerado Carlito Promoter. Carlito Promoter. Atrações confirmadas. Atrações confirmadas. Lendário Ruby. Lendário Ruby. Príncipe Retrô. Príncipe Retrô. Luxuosa Carroça da Saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. E Cineral Digital. Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter. Na Via Show. Na Via Show. Então, verão, Salva Terra. Como é que é? Banda 007. Me diz por que tá estragando tudo. Com esse assunto agora. Segura o gato, segura o gato. Isso não é hora. O gato quer fugir. Vamos lá. Quer saber o que? Se a verdade vai doer. Você já sabe a resposta. gosta e parece que gosta. Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado, mas não funciona assim com o coração. Eu poderia ter falado não. O nosso pouco tempo é tão contado, não tem por que procurar o culpado. Vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou. Mas a irmã da Raulzinha aqui com a gente. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. E muitos carnavais aí com a gente já por aqui. Um abraço pra você. Um abraço dos seus dias. Vamos lá! Banda 007. A carroça. O nosso pouco tempo é tão contado. Aqui. Não tem por que procurar o culpado. Vamos com cuidado. Se descobrirem, tá tudo acabado. Mas pensando bem. Chega. Deixa ela saber. Parceiro Val, juntamente com a Carinha. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, Carinha. Foi porque ela estava ausente. Vamos lá. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, grande luz, pra casa eu vou voltar. Deixa ela Viva carroça é festa, meu irmão. Tirou o chapéu. So many lovers. Why? Too many nights. Facing the mirror that keeps you alive. So close together. So far apart. I'm so afraid without you. Para Sandrinha! Rain on the river. I'll never cross. Wind on the ocean. The feeling is lost. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Oh, yeah. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing along the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, to lose you this way. And now I'm just fooling myself. E a professora Águida já por aqui com a gente, já dando aqui em passeio. Ainda bem com o boneco da Marizinha. Um abraço. Vamos, professora Águida. Eu te amo. Sapateia. E aquele louco amor inesquecível. O parceiro Anderson. O Jay Anderson. Lá do DAF Saudade aí com a gente. Vamos, Anderson. Bora, Diego. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. O tempo já passou. Vai. E eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Nossa amiga Milena, e também o grande Emanuel, a Mônica, e a linda, galera da Passagem Grande aí com a gente. Já por aqui, obrigado. Fico assim, no coração da gente. Sozinho a chorar, você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu, estou indo pra sempre. Vamos lá, filho. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele. Aí, dona Comitiva do Clisson. Galera que deu o pontapé inicial. Eu estou vivendo. Hoje aqui, obrigado. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Banda 007. No coração da gente. Quero saber nesse instante por onde ela anda. Chama a terra, como é que é? Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Carroça da Saudade. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vamos lá! Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Aí os seguidores do Feroz, os seguidores do Tony Só. E você já por aqui, só de boa. Abraço do seu dia. Vamos lá! Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais. E aí, Nogueira? E aí, Nogueira? Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Da praia, gente. Já naquele clima gostoso, naquele clima contagiante. 07. Costumo dizer sempre, já vazando pelo Tibeti. Olha só! Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Ai, Salvaté! E os passarinhos que voam distante. Carroça da Saudade. Sabem muito bem aonde anda você. Já já em primavera. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra... Um pouquinho de primavera, sábado em Brasil Novo. Domingo. Se você trouxer... Domingo lá em Santarém Novo, né, gente? Festival do Caranguejo. E segunda-feira, lá no Ipanema de Oteiro. Você jamais em meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Se está muito... vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração. Cadê o CD, gente, do Toninho e também do Franjinha? Cadê o CD prontinho já aqui na mão do Lúcio C10 e na mão do maluquinho? A tentação. E aí, Agnão? É que eu já sei como eu sou. Do jeito que vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. E aí, babuino? Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. Aí o Janes, o papai do ano, meu biscoirã de luxo, já arrebentando, obrigado. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Fala, Bob! Meu amigo Bob, só de boa, né, Bob? Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Aqui com muito carinho, nossa amiga, Rayara. Banda MCD. Época de velhos carnavais de Josias. Desde a época de Búfalo do Marajó aí, Rayara. Abraço no você. Vamos lá, Rayara! A carroça. Que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela de salva a terra da balona, irmão. Toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. O homem é bom. Pra me derrubar. Banda 007. Nossa, nosso empresário Carlitão. O nosso patrão Carlito já na área. Já convida todo o povão de Salva Terra. Próximo dia 10 de agosto. O aniversário do homem. Lá na viajão. Ela para Carlitão. Só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E a de. Toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar. Eu comi, meu carroça é festa. Meu amigo barbudo. Toda, toda, toda. toda perfeitinha. Vai. Melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Chega junto. Ela é agora nessa saudade. E aí, Lúcio Cedeiros? Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar. E Carlos Absoluto, aí do Clisson, juntamente com o Vitor, aí Simbã, aí Alain. Sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, amigo Sarará da Envio. Faço tudo. Da Envio Transporte. Aí, Sarará. Te ver feliz. Fazer agora. Por você, faço tudo. Tudo pra te ver feliz. Uou, uou. Amigo Nogueira, o homem da oficina do Nogueira. E aí, Nogueira? Tudo sob controle, né, meu irmão? Vai! Opa! Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está. Poxa, no Guilho também, o Léo. Aí do Lava Jato, juntamente com o Roger Mix. Um abraço. É só você dizer que me. Fala, Rayana! Isso tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero. Pastor Alexandre também um pouquinho. E a Josi. Feliz. Com você, faço tudo. Tudo pra te ver feliz. Com você, faço tudo. Ai, DJ Josias! Tudo pra te ver feliz. Some. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Vai. Pequenino amor, vai. Sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira, estarei te esperando. Tá chegando junto, já dançando aquela saudade, aquela saudade de luxo. Hoje aqui em São Mateus. DJ Emanuel, lá na Passagem Grande. Vamos aqui dando aqui passeio. Emanuel! Fala, Bia! Fala, Bia! Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar. Achando cabeludo mais uma vez, rompendo pra fronteiras com a gente. E aí, cabeludo? E bem baixinho. Dá um chapéu pra essa comitiva, né, irmão? Vamos lá! Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. A vida inteira estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Carroça da Saudade. Eu vou encontrar mais espaço na vida, o amor no infinito. Aí entrou a comitiva do bar Copacabana, por favor, meu, onde realmente salva a terra acontece. Aonde ele... Obrigado. Conte logo. Conte logo uma história. Bora, Jane, bora, Sônia. Diz, bicho, um papo legal, informal. Vai. E sem uma praça mora, eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. DJ Josias! No próximo dia 25 tem a nossa luxuosa lá na sangue do Parazinho, lá em Mosqueiro, meu irmão. Mas passou próxima quinta-feira e Carroça na Saudade de Moscou. Onde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Diz, bicho, um papo legal, informal. Vai! Isso é uma praça mora, eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. Parceiro JJ, bem mais rápido, lá do Iapoque, meu próprio. Aqui com a gente, obrigado. Aí JJ, eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia, carinhosa, beija teu. Aí o homem da estância, né, de Chubi, aí com a gente, obrigado, meu irmão. Queria, um abraço, valeu. Beija teus lábios, queria, minha índia dengosa, e dizer-te. Aí já 1º de agosto, eu vou deixar o aniversário do Elias. Alô, Elias! Grande luxo é o nome da emoção. Quando teus olhos me falava que me amava eternamente. Amiga Nanda, que só na manha sem algo. Um abraço no Senhor. Olhos me anunciava. Meu amor me enganava quando eu estava ausente. Quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia, e aí, Anderson? Carinhosa, o Diego! Beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria. Minha índia, quem gosta? Uhul! E dizer. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Meu amigo Batata, e troca o bichinho aí do Pado, o seu Rony. Tá por aqui. Vai. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Você já começa das primeiras talagadas. Daqui a pouquinho tem muita estrada, meu irmão. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Daqui a pouquinho lá na cidade de Primavera, viu, gente? Que não vem. Primavera recebendo aí a nossa luxuosa. Durante esse tempo. Sabadão! Outro amor. Sabadão! Mas confesso que lá em Magalhães Barato, em Brasil Novo. De meu bem. Começando Palmeiras. Que não vem. Domingo, Babu. Festival do Caranguejo. Traz mais lá em Santarém, no segunda-feira em Panema de Hotel. Para mim, que vou beber. Parceiro Cleito, lá da Quadra Gonçalves. E o Brito do Retiro Grande. Ô, Cleito! Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. A carroça embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. E a musa de Breves? Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Aí, Bob, será a cena aqui, Bob. Fala em noite. Parabéns. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou quem chegou? Chegou chegando. Nossa amiga Paola. Preferido. Aí com a gente, obrigado, Paola. Pulo, posso te apanhar. Que vai nos carnavais, meu irmão. Aí, Salvatera. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. Carroça da Saudade. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar Carroça da Saudade. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Com muito carinho, toda a comitiva lá de passagem grande. Aí com a gente, obrigado. Vai. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor. Salve o nosso amor, lá do pato, do balneário do Aloysio, daí com a gente. Aí, Aloysio! Salve o nosso amor, salve a nossa vida. A carroça. A carroça da assim. Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, e aí, cabeludo? Porque você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. Bora, Bob! Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, porque não me ensinou a esquecer você. Meu parceiro Bob, ele e toda a comitiva, aí com a gente, obrigado Bob. Um abraço, meu irmão. Foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou em meu coração, zombou do meu amor. Já já tem Tomásio. Deixou. Já já. Então, vamos lá. Porque você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. Ei, chama terra. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, porque não me ensinou a esquecer você. A Nogueira, já pega a Nogueira. Cheiro Fábio, aí com a gente. Alô, Fábio! Férias de verão, o teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o banco da areia macia. Sonhei de amor com você, realizei. Fala, irmão, bate, sai, vem, toca. Sapeca aí. Quero te encontrar. Olha as programações aí do Bloco I. Vamos lá, vamos lá. Pra continuar. Alô, minha galera da saudade. A melhor parede de saudade do estado do Pará. Olha, gente, amanhã. Ah, não, amanhã não, né, pai? Hoje, né? Hoje tem a galera do Miserê. O swing, a quebradeira do Miserê no Bloco Ilha. Você que não comprou seu abadá ainda, você já pode comprar seu abadá amanhã, gente, lá na sede do bloco. lá na Vitor Anglá, entre quarta e quinta rua. Sexta-feira, hoje, tem o Miserê. No sábado, tem direto de Salvador. Babado Novo, viu, pai? Babado Novo no Bloco Ilha. No domingo, tem a tardezinha, Bloco Ilha, Jeep Lec e Azauê pra você, viu? Compre logo seu abadá em promoção. E lembrando, a cerveja mais barata do Bloco Ilha é esse ano, viu? Lohane tá solteira, né, Rô? Lohane tá solteira, amanhã tô em cima do trio, viu? Fazendo babado, dando brinde, tudo pra você. Então, gente, amanhã, sexta-feira, tem a cervejada do Miserê do Bloco Ilha. Alô, meu amigo Valdo, meu amigo Acari Promote! Olha, deixa eu mandar um grande beijo pro meu amigo Nogueira, o melhor engenheiro do estado do Pará aqui com a gente, toda a galera, todo mundo aqui, obrigado, viu? O pessoal do Simeão aí, alô, Iranildo, alô, dona Cira, toda a galera, obrigado pelo carinho, viu? Todo mundo, valeu, Carroça da Saudade! De novo, pra continuar a carroça da saudade. DJ Josias, o melhor DJ do Pará. Vai! Férias de verão, o teu corpo ao sol. Uma série de Ney Petit, o homem da pista negra. Vem com a gente, alô Petit! Amor na beira do rio. Ao lado aí do nosso patrão Carlito, aqui só de boa, tá curtindo essa brisa, curtindo aí, meu irmão. Vamos lá, Sabatão! Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.